Events, eventos, o concerto, the concert, a festa, the party, o filme, the movie ou the film, o jogo, the game ou the match, a reunião, the meeting.